Sim, para o Spice Mix, o tempero mais picante do planeta, senpai. Olha na letra. Essa garota é a pedra em meu sapato. Ela se joga, ela quer meu namorado. Com tanto homem rolando por aí, ela finge de santinha pra me distrair. Você não vai me tapinha, você não vai me gambela. O bafo é meu, cachorro não vou te dar. Quem for mais mulher, com ele vai ficar. Na cama enlouqueço, tá certo, é mudo falar. Ele tá comigo, se põe em seu lugar. Eu sou a matriz, você tem que respeitar. Deixa oferecido, tô pro grupo amuído. Pega o Shrek pra ser o seu marido. Só pra lá, Fiona! Perdoa quem dereca em outro lugar. Esse já tem dona, sinto te comunicar. Destruir casamento, você não é feliz. É passar a eternidade sendo meretriz. Quem destrói a felicidade dos outros também não é feliz. Você vai ficar sozinha, guria. Você e sua arrogância são invejosa. Esconde logo você, suma larápia lesada. Desiste, ele é meu. Você não vai me tapiar, você não vai me gambela. O papo é meu, passou, eu não vou te dar. Quem for mais mulher, com ele vai ficar. Na cama enlouqueço, passa temo do falar. Você não vai me tapiar, você não vai me gambela. O papo é meu, passou, eu não vou te dar. Quem for mais mulher, com ele vai ficar. Na cama enlouqueço, passa temo do falar. Na cama eu enlouqueço, passa temo do falar. Na cama enlouqueço, passa até no desmelar. Epa! Tira o olho, mulher. Na cama enlouqueço, passa até no desmelar.